Dona Cigana? Sim, senhor, sou eu, Citana Anastácia de Calcutá, senhor. É esse, senhor. E digo mais, não é uso feio perguntar do amor. É uso muito famoso perguntar do amor. O amor é o que dá a vocês aquele sorriso matinal quando acorda e pensa em alguém, não é o verdade? É, verdade. Isso é muito famoso. Eu pergunto, tem na pergunta do amor? Faz primeiro, porque senão é o amor que vai aparecer. Porque é aquilo que a pessoa tem mais uma ansiedade de saber, certo? Ah, entendi. A lei da atração. Esse, nós é do mundo, senhor. Nós, titanos, somos do mundo. Nós costumamos dizer que lá no céu é o nosso teto, lá terra é a nossa pátria e lá liberdade é a nossa religião. O salve! Salve! Então nós somos, sim, senhores. Senhores do mundo, nós somos. Porém, nós sabemos que esse é um estado transitório, pois a consciência espiritual está em todo o povo citano. Sempre teve. Nós prezamos muito este sentimento de amor. Porém, vocês acham que é só isso? Vocês ficam muito apegados nisso. E o apego não condiz com a liberdade que nós, povo citano, pegamos, certo? Certo. Então, na pergunta do amor, é a que nós mais respondemos. Além disso, de pataca, né, senhor? Dinheiro. É. Eu quero saber se eu vou ficar rico. É. Nossa. Então, as pessoas chegam com essas dúvidas que são mundanas. Não que sejam pouco importantes, mas que não trazem o significado profundo da existência material, que é o aprendizado que vieram ter aqui e que vão carregar para sempre sua bagagem espiritual. Isso nós, citanos, sabemos desde sempre. E por isso aproveitamos dessas perguntas para falar do que realmente importa. Ei, senhor, eu tenho a dizer, em nome do povo citano, que vocês aprendam a desfrutar de cada uma dessas coisas que aparecem na vida de vocês, sem o apego, sempre tendo consciência de que elas passarão, irão embora, e que fica realmente são os valores espirituais, aqueles que vocês vão levar para a vida eterna. Essa é a grande mensagem. Trabalhamos sim com o que vocês o chamam de reforma íntima. Porém, senhor, não nos mesmos moldes que vocês costumam abordar, certo? Certo. Eu fico muito contente de poder fazer assim o ajudado no trabalho do senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, viu? Eu que não faço agradecido, senhor. Entendi. O vício é sempre um vício emocional, certo, senhor? Entendi. Vem de lá. Sim, porque o dependente é, na verdade, apaixonado pela sensação que a droga causa. Não pela substância em si. Ah, claro. E, na verdade, existe uma origem, existe uma causa. Existe um destino, um efeito, senhor, para aquela situação. E o caminho é sempre a limpeza. Não vão agora achar que, então eu faço uso das focas ali, eu sou instrumento de cura para muita gente, então eu vou continuar. Não, porque a cura é justamente esta depuração que vem junto com os vícios. Entendi. Certo? Sim, sim. Certa vez, um mestre me ensinou que na vida a gente não quer as coisas materiais, mas aquilo que acreditamos a nível de emocional que aquelas coisas podem nos proporcionar. Certo. E agora a senhora explicou de maneira similar que os vícios também residem na busca da pessoa por aquela sensação que não encontra em si mesmo. Certo. E é possível encontrar essa sensação de libertação, de satisfação em si mesmo? Sempre, senhor. Tudo o que vocês precisam está dentro de vocês. Sim. E como acessar isso? Ei, senhor, tendo amor, paciência, se conhecendo acima de tudo, sabendo que aquilo que lhe falta é aquilo que você tem que buscar através de tudo, através das pessoas que cercam, através dos estudos. Muita coisa se encontra nos livros, senhor. Muito mesmo. Sim. Então, é necessário abraçar a paciência para que possa progredir ao longo do tempo e respeitar o desenvolvimento, igual uma planta respeita o seu desenvolvimento, para poder desabrochar. É o esse, senhor. Porque é exatamente esse. Temos, assim, um certo imediatismo com as coisas, que se não conseguimos em uma lua ou duas, já nos desesperamos e abandonamos o comprometimento. É o verdade. Vocês têm que ter mais perseverança. E paciência, assim como vocês precisam ter paciência com os outros, precisam ter consigo, com vocês próprios, senhor. Entendi. Como que a cigana Natasha acredita, assim, pelos estudos que a senhora fez, as pessoas que a senhora lidou, os aprendizados, a melhor maneira, assim, de deixar uma dependência química? O trabalho espiritual ajuda muito, senhor. A consciência espiritual é o que mais favorece. O que vocês vão percebendo aos poucos que não precisam de certas substâncias para obter determinadas emoções. Porém, senhor, também precisam entender que não precisam de certas emoções. Uhum. Certo? Certo. Cada apocalia tem uma maneira, né, senhor? Uhum. De se desencadear. Mas a espiritualidade, a harmonia e o equilíbrio que a espiritualidade traz, eu digo a espiritualidade vivida na prática. Não aquela que fica só dentro da casa de trabalho espiritual. Digo aquela espiritualidade vivenciada. Por exemplo, a meditação é uma forma de acalmar os pensamentos. A respiração muitas vezes harmoniza as emoções. A auto-observação é a maior de todas as formas de aprendizado e crescimento. Porque, senhor, se o senhor tiver consciência de que o senhor... Qual é mesmo seu nome? Jefferson. Que o senhor não é o Jefferson. Eita. Que o senhor está Jefferson, uhum, para aprender certas coisas com o Jefferson. Uhum. O senhor vai se conectar com a sua essência, com aquele ser divino que o senhor realmente é, e passará, então, a observar o Jefferson e ver as tendências que ele tem, que, na verdade, são tendências que vêm de outras vidas e de outras experiências no mundo espiritual. Uhum. E que são as curas que necessitam ser feitas nesta encarnação. Eu digo que a auto-observação é a grande chave para a cura emocional. Pois as emoções estão muitas vezes enraizadas nestas tendências. e observando-lhe os padrões que se repetem, vocês conseguem se antecipar às consequências desses padrões, até que eles deixem de vibrar em vocês. Certo? Certo. Entendi. Agora, antes de eu continuar, como é que tá o nosso cavalinho para continuarmos o nosso diálogo? Tão bem, ela tá acostumada. Quando eu comecei a trabalhar com ela, eu ficava 5 mil horas atendendo. Então, comigo ela tá muito acostumada. Graças a Deus. Mas vou dizer pro senhor que se eu não parar de tomar o água, ela vai ter que ir no mato. No mato? Senhor, e no que... Como é? Banheiro, né? Entendi. Tá bom, então. A senhora, se precisar, a senhora vai me avisando aí como é que tá. Tudo bem. A condição. Mas é... Então, a Natasha acha também que uma forma de se desocupar de um vício ou de um comportamento que faz mal para si mesmo, por conta de criar dependência, é se ligando num outro que faz bem. Ou seja, de qualquer forma a pessoa está ocupada, mas deixou de se ocupar com aquilo e se ocupou com outra coisa, no lugar de somente deixar assim, eu não quero mais, larguei hoje, porque aquilo ainda está arraigado na pessoa, então ela tem que fazer uma transição. Mas não adianta fazer uma utoca. Não adianta, porque senão aquele ser vai ficar o dependente de outra coisa. E vocês veem como vício apenas as porcarias que são ditas como vícios aqui nessa terra. Mas tem gente que é viciada em tanta coisa, né, senhor? Não tem os que são viciados em leituras, por exemplo? Não tem os que são viciados em certas teorias? Nossa, realmente. Então, se aquele senhor que está doente por causa de alguma porcaria tocar por outro vício, seja ele um vício bem visto aqui na Terra, espiritualmente ele não vai alcançar a evolução necessária, o desapego necessário. Eu digo, senhor, que a grande tarefa de quem tem a dependência de alguma porcaria é se manter feliz, limpo, diante daquelas tentações, recusando sempre. Nossa, eu tive, enquanto a Natasha falava, a intuição de que a gente tem que aprender que a pessoa, a hora que ela vai querer trocar um vício por outro, ela tem que analisar que é essa busca da satisfação em algo exterior que ela precisa buscar reparar nela. É o esse, senhor. Salve, senhor. Que maravilha. Eita. A Natasha está aí do mundo espiritual, no lugar onde se encontra, vendo todos os espíritos que estão nos ajudando, ajudando o cavalinho aí nessa comunicação? Não, senhor, não estou vendo. Agora meus olhos estão aqui na Terra. Olha que legal. Seus olhos estão na Terra. Então, mas antes de vir aqui, a Natasha falou com alguns espíritos, falou tchau para todo mundo, vou trabalhar. Eu sei que todo bando está aqui, certo? Firmando a corrente junto com eu. Todo o nosso bando de citanos está aqui como um círculo dourado de proteção, certo? Além disso, os guardiões estão devidamente posicionados. Também as egrégoras dos nossos superiores estão devidamente alinhadas para o alto. Nossa. Estamos na vibração. Não por acaso o senhor fez assim, Lu, conversado com eu neste dia, pois estamos na vibração do raio rosa, do amor e da compaixão, ao qual eu sou uma fiel servidora e estou ancorada na energia da mestra Kuan Yin. Nossa. que é a orientadora do meu serviço neste plano em conjunto com o cavalinho. Nossa, que legal. E como é que é o seu relacionamento com outros povos ciganos, sobretudo agora que a Natasha sabe que não é necessariamente uma cigana, a cigana é apenas uma página na sua história, né? Como nós nos relacionamos no plano astral? Sim, com cigano de outros bandos. Depende, senhor. Hoje eu não tenho tantos contatos com estes seres, porque não fazemos o mesmo tipo de trabalho, certo? Ah, entendi. Eu não faço mais um trabalho de característica citana. Entendi, claro, claro. E a Natasha chegou a conhecer o cigano que trabalha comigo? Ei, não, senhor. Não, não conheci. E como é que foi, então? Quem é que foi conversar com a cigana para vir conversar com a gente do meu lado? Os meus chefes, senhor. Seus chefes, né? Então, acho que as pessoas, os espíritos que trabalham comigo, conversou, então, com seus chefes. É muito provavelmente. Porque sou apenas uma servidora, né, senhor? Estou cumprindo ordens. Eita. Sou uma citana médium, eu diria. Vocês acham que só vocês são médiums? Olha, explica isso. E como astral, nós podemos também exercer a mediunidade, ou seja, dar comunicação àqueles seres que estão níveis acima de nós. Sim. Tem uma passagem dessa num livro do André Luiz. Mas como que você está fazendo isso agora? Você tá... estou canalizando através do campo mental as informações que fluem desde lá do alto até aqui o acordar. Eita. Tá certo. Então agora o raio, eu gostaria de falar um pouco disso. O raio rosa... Como? Também. O raio rosa, ele responde ao amor e à compaixão. Certo. Mas se fosse o diálogo para amanhã, não seria o raio rosa? Amanhã é o quê? Como assim? Não entendi, senhor. A senhora falou que hoje é um dia especial porque o raio rosa do amor e compaixão está... Sei lá, mais... A cada 7 dias, De sete a Terra recebe os 7 raios. Ah. Não quer dizer, senhor, que não tenha no dia, no outro dia, aquela vibração daquele raio. Mas não é ele que está regendo as energias do dia. Hoje é terça-feira, o dia desta gravação. É isso. Terça-feira temos sobre este planeta a vibração do raio rosa, Mestra Rovena. Esta é a principal influência do dia. É claro, senhor, que podemos evocar os 7 raios de luz. E, na verdade, todos são um só, porque tudo é a luz branca, não é, senhor? É. A luz de Deus. Olha. E você teria condições, Natasha, de dizer os 7 raios e o que cada um corresponde? O raio rosa corresponde ao amor e compaixão. Vou lhe dizer, mas vou dizer-lhe superficialmente também. Tá. E não sou uma estudiosa desse assunto. Sim, sim. Diria para o senhor. Uhum. Vamos começar do primeiro raio, que é o raio azul. Azul. É o raio da proteção, da fé, da liderança, vontade. Uhum. Depois temos o raio dourado, que é da sabedoria, iluminação. O terceiro raio é o raio rosa do amor e da compaixão. Uhum. O quarto raio é o branco da purificação. Uhum. O quinto é o verde da cura e da verdade. Olha. O sexto é o rubi, ou vermelho, que é da paz e do serviço crístico. Olha. A Até que chegamos ao sétimo raio, violeta da transmutação. Entendi. E o acordar é como se fosse um hospital-escola que serve os raios dourado, verde e violeta? Esse. Nós servimos aqui a todos os raios, porém temos fortes ligações com estes três raios, pois foi a partir de templos de estudos destes raios que foi desenvolvido este projeto. Parece que tudo é um projeto do plano astral superior para nos encaminhar. E é, né, senhor? Tudo o é, tudo o que manifesta aqui nesta dimensão física é um grande projeto de dimensões superiores. Entendi. Então o plano... O acordar serve a estes três raios principalmente, porque aqui se desenvolvem estudos falando do raio dourado, através do qual nós Thanos também estamos muito ligados a cá. É um raio que desenvolve os estudos, conforme já falei antes de minha experiência no plano astral, de pré-história, história e pós-história da Terra. Nossa. Claro, claro. Neste templo, fazemos este tipo de estudo e esta vibração está profundamente sintonizada com o trabalho aqui. No raio verde, tem a ver com este trabalho que fazemos de limpeza, de encaminhamento, de amparo, de espíritos que estão sendo resgatados. E isto envolve a cura, tanto a cura e a consciência da verdade, certo? Do raio verde, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. No terceiro, violeta da transmutação, é porque fazemos aqui práticas de elevação da frequência eletromagnética individual e coletiva. Através dos conhecimentos das tecnologias mentais e espirituais de cada ser humano. Ah, entendi agora. Nossa. E, por exemplo, no caso do indivíduo como pessoa humana, recebe com maior intensidade um desses raios? Sim, é mais o associado, senhor, é o dia que nasceu, certo? Olha. Mas não quero dizer nada, pois o meu cavalinho nasceu numa vibração do raio rubi. E por isso sua ligação também tão profunda com o serviço crístico. Olha. Porém, ela hoje serve ao dourado, ao verde e ao violeta com mais profundidade. E além disso, quando trabalhamos juntas, normalmente temos mais a vibração do raio rosa. E ela, particularmente, sente uma afinidade muito grande com o raio azul. O que nós vai fazer, né, senhor? É, ué, aí tem que ser bonito mesmo. É igual o arco-íris. Você deixa cada cor no seu lugar, mas permite que cada uma compartilhe a sua beleza na capacidade que lhe compete. É claro, senhor. Até porque no tempo de hoje, vocês são o que nós chamamos aqui de guerreiros do arco-íris. Aqueles que têm o dever de integrar a energia de cada raio para que voltemos à unidade da luz branca, pura, divina, senhor. Vocês... A Natasha se referiu a quem? As pessoas que trabalham com esclarecimento? Todos, senhor, mas principalmente aqueles que já estão na vibração da nova era, que não tem discriminação com nenhuma religião ou prática de conexão espiritual. Olha. Aqueles que sabem acolher o que há de divino em cada uma delas. Este nós chamamos de tribo do arco-íris. Pois sabem que cada cor traz alguma coisa, alguma essência que leva à evolução. Então aceitamos todas as cores, não é, senhor? Graças a Deus. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. São 7 cores, cada uma responsável por uma... Cada uma tem... Como? Uma vibração. Uma vibração. O azul é proteção, fé, liderança e vontade. Então, se aquele que está mais assim vibrado do raio azul, vai cuidar da proteção. Agora, proteção, para que serve? Logicamente, contra um ataque. Mas o que poderia atacar e como se proteger? Quem é do raio azul? Como é que ele age? Senhor, proteção precisa para tudo. E vou dizer que vocês precisam se proteger muito mais é de vocês mesmos, certo? Não, não é, senhor? É assim mesmo. Então, senhor, que vocês invoquem esse raio para a proteção, seja do que for. Ah. Nunca ele sabe de onde vai vir. Entendi. E as energias intrusas só podem agir no campo de vocês se vocês estiverem vibrando algo dentro de vocês em sintonia com aquilo. Opa! Claro. Então, protejam-se de vocês mesmos e estarão em paz. Viva! Depois, a Natasha comentou também, dizendo que o raio azul corresponde à fé. A fé seria, em que sentido, assim? Seria, por exemplo, você permitir que as leis de Deus ajam na sua vida, como é que é? Sem interromper, sem interferir. Perfeito, senhor. É entrega, confiança que existe um plano, que existem forças superiores que garantem a vocês a perfeição. Ah, olha que bonito. A fé é, na verdade, a devoção. É esta entrega. Tá. Agora, devoção, muitas vezes as pessoas viciam esse termo e acabam até ultrapassando a linha da autenticidade e se tornam um pouco hipócritas, não é assim? É, senhor, mas todos têm suas contradições em diferentes intensidades, certo? E são essas contradições que mais nos ensinam. Olha. Então, observem estas contradições, aprendam com elas e, claro, busquem corrigi-las. Mas a devoção é entrega, não é a crença, certo? Certo. Tem muito crente, né, senhor? Ah, isso tem. E o crente não necessariamente é alguém que está entregue ao plano divino. Ixi. Pois basta uma tribulação em sua vida para que aquela fé se esvaia. Ixi, é realmente. Então, estamos falando da fé divina. E, por exemplo, quando alguém se apresenta no meu momento e eu sinto raiva ou impaciência com aquela pessoa... Então, aí eu tenho uma vicissitude com a qual posso lidar e me melhorar. O esse. Não preciso ficar com raiva do outro. Não, não, não, não deve. Não deve. Depois o raio azul fala da liderança. A liderança, porque aqueles que precisam fazer serviços missionários, que vão arrecadar mais e mais pessoas para a fé, são também, muitas vezes, orientados por esse raio. Olha. E a liderança, então, é a capacidade de tomar iniciativa seguindo o coração. É, senhor. E de levar outros junto. Claro, senão vai sozinho, não é líder de ninguém, né? Mas eu agradeço, porque parece bobo, mas é um esclarecimento importante. Porque muita gente vai sozinho e acha que tá abafando. Eita. Então tá bom. Olha, do próximo do raio azul é a vontade. É, porque é isso que faz vocês botar as coisas na prática, né, senhor? Se vocês estão sem vontade... autoridade, não há liderança. Nossa. A fé não é aplicada, não se está protegido. É verdade, senhor. Então vocês têm que ter aquela força interior de vocês que impulsiona para fazer o que precisa ser feito. Isso nós chamamos de vontade. Agora vamos falar um pouco, ciganinha Natasha, sobre esse da vontade. Porque muitas pessoas falam, eu não tenho vontade, o que você quer que eu faça? Procure algo que lhe faça ter vontade. Pois se não tem vontade, não é aquele o seu serviço. Olha, então é isso que precisávamos ouvir. Então pode, não é necessariamente obrigado fazer aquilo que não tem vontade. Não, não é. Às vezes, senhor, é um bloqueio, que quando sai aquele bloqueio, a vontade retorna. Entendi. Então é necessário o esforço e a disciplina de encontrar o bloqueio. Esse de observar, descobrir qual é, se é um bloqueio ou se realmente aquele não é o seu serviço. Isso só é o poder do coração que vai dizer, senhor. Vocês precisam fazer o esforço de ouvir o coração. Olha. No mundo atribulado como é hoje, dá pouco tempo, pouco espaço para que vocês façam o escutado do coração de vocês. Mas o coração é a única forma que Deus tem de falar com vocês. Nossa. Claro. E esse coração, tipo, não é a bomba, o material que usa para circular o sangue, né? Isso daí é só uma metáfora, né? Mas não é por acaso, né, senhor, que tem o mesmo nome e fica no mesmo lugar quando a gente fala. Por quê? Porque o coração, ele é o que bombeia o sangue, isso, certo? O sangue é a parte líquida do corpo de vocês. O líquido, a água, é as emoções. Ou seja, é o que dá o calor à vida. Se o coração parar, vocês o perdem. A vida. Claro. Olha. O mesmo vale para as emoções, senhor. Por isso que quando nós falamos assim do coração, está falando das emoções. Entendi. E ouvir o coração é ouvir as emoções. O esse, não as emoções do ego. Eita. Não as emoções mundanas apenas, certo? Uhum. Porque também, quando nós fala de amor, vocês já pensam num amor apegado. Nossa. Um amor assim, de namorados. Sendo que o amor de Deus, ele é universal. Certo? Se você ama alguém, precisa também amar todos os outros. Sim. E o amor não pode ser o exclusivo. Uhum. Nossa. Vocês têm esta visão do amor. Quando nós falamos do amor, confundem. Mas nós estamos sempre falando do amor incondicional, aquele que não escolhe. Uhum. Claro, claro. E é universal, que é o amor de Deus. Que vocês são capazes de canalizar através do chakra cardíaco de vocês. Olha. Quero até voltar quando falarmos do raio rosas um pouquinho mais só sobre o amor, tudo bem? Tudo bem, sim. Então tá bom. Então essa vontade muitas vezes não existe por conta de um bloco, não é necessariamente que você precisa procurar outra coisa para fazer. Porque muitas vezes a pessoa está na faculdade e fala, não tem mais vontade, vou abandonar. Provavelmente, senhor, se é assim, numa faculdade é onde vocês estudam para o serviço de vocês. É onde vocês têm que ter mais vontade, porque vocês vão passar a maior parte do tempo da vida fazendo-lhe aquilo. Nossa, claro. Então, senhor, é importante que faça algo que sim, dê vontade. Claro. E se não estavam com vontade de estudar, não é necessário que deixe a faculdade, mas procure, né? Pontos de referências que criam esse ânimo que motive a pessoa a continuar, né? É responsabilidade pessoal. Pode ser, senhor, que esta busca não seja eficiente, que realmente não seja aquela coisa que aquela pessoa tem para fazer aqui. É, daí se for o caso, larga mesmo. Aí larga, né, senhor? Não vai ficar lá. Aí o desapega. É, nossa. Porque também, quando ele tem que ficar fazendo alguma coisa que não tem vontade, normalmente é porque alguém impôs, certo? É, já começou errado. Aí tá errado, senhor. Já começou lá, já vem lá de trás, né? É, daí a Citana, que gosta de ser livre, vai dizer, não é por aí, senhor. Não é por aí, tá certo. Então, o segundo raio, ó, antes de ir pro segundo raio, a cigana disse, evoque o raio azul. Da proteção, da fé, da liderança e da vontade. Como que se evoca um raio? Se pode tanto evocar assim, falando mesmo, eu evoco o raio azul para que haja sobre mim e me dê fé, vontade e proteção, quanto se pode, por exemplo, usar aquela luz para alguma finalidade, como envolver o seu corpo em uma luz azul para estar protegido? Ah... Imaginando, então, através da sua imaginação, claro. Você pode também visualizar que esta luz, desta cor, penetra nos seus chakras, que são os centros de energia, que abastecem o seu corpo de energia. Eita, nossa. De formas. E, inclusive, cada raio tem os seus guardiões. E vocês podem chamar eles pelo nome, mas hoje nós não vamos falar, porque a Citana não tem todo o conhecimento. Não, tudo bem. Vamos falar do raio dourado um pouco, que é da sabedoria e da iluminação. É. Gosto-lo muito. Por quê? Porque eu fiz muito do aprendido no templo deste raio. Ah, tem um templo? Tem muito, Luz. Desse raio? Sim, senhor. É... no astral, e não só no astral da Terra, existem muitos locais de aprendizado que tem a vibração de cada raio. Ah, que legal. E eu aprendi muito no local de vibração do raio dourado, por isso gosto. É bonito o templo. Ei, senhor, não tem muitas formas por lá, mas a sua luz dourada é muito linda. Uau, então tá. Sabedoria e iluminação. A gente que estuda filosofia sabe que significa o amor à sabedoria. Somos amigos, amigos do conhecimento e da sabedoria. Mas ser amigo é uma coisa e ter a sabedoria é outra, né? É a porta, né, senhor? Então, como é que se adquire a sabedoria? Como que a cigana Natasha define sabedoria? Sabedoria tem a ver com a assimilação tanto das experiências práticas quanto das teorias que são estudadas. Este raio é muito propício para os estudos, para as pesquisas. E através da assimilação prática destes conteúdos, vem a sabedoria e a iluminação. Entendi. E no contexto da... Sim, senhor. Como? É simples assim. Nossa. E no contexto da apometria, eu não preciso dar os pulsos para evocar um raio? Pode ser. Entende? Depende do contexto. Uhum. Ajuda a aglutinar a energia, mas tendo uma intenção bem clara, é o suficiente, uma sintonia... E um desejo de estar naquela vibração é o suficiente? Porque, na verdade, o que vai fazer com que você esteja naquela sintonia é a prática daqueles ensinamentos. Olha, claro. A Citana não trabalha com a apometria, tá bem, senhor? Não. Eu até, quando estou junto com o meu cavalinho, intuindo... algumas coisas de apometria, é mais em função dos conhecimentos que já adquiri enquanto espírito. Claro. Porém, não tenho no conhecimento da apometria como tem no pai Joaquim. Certo. Certo? Porque meu serviço, eu sou mais uma servidora do que uma mentora, como já eu falei. Sim. Meu serviço durante o serviço de apometria dos cavalinhos é pegar pela mão aqueles que necessitam de amparo. Entendi. E aí você já levou alguém para uma nave extraterrestre? Já, senhor. Que legal! Muitas vezes, quase sempre. Olha, e vocês... Vocês chamam de extraterrestre? É. E nós preferimos chamar de interplanetária. Opa! Mas, nossa. Extraterrestre dá uma ideia de separação, não dá, senhor? Dá, é de coisa feia. É, não, isso é mais um preconceito. Isso. Mas dá ideia de separação, sim, é verdade. Dá a ideia de que tá fora da Terra também. Uhum, Extraterrestre. Sendo que as naves estão ancoradas aqui no Acordá. Mas elas, obviamente, não estão visíveis aos nossos olhos. Não, senhor. São etéricas. São etéricas porque estamos na terceira dimensão, é isso? E elas na quarta. Às vezes, em dimensões muito mais elevadas do que a quarta, as que trabalhamos aqui estão acima de sexta e sétima. Meu Deus. E o pai Joaquim disse que, às vezes, os extraterrestres não são espíritos, eles são... entidades encarnadas em outros planetas, mas por conta da elevação daquele planeta, não os vemos. Muitas vezes eles estão em viagem astral. Ah, tem assim também. E estão até aqui. Eita. Como muitos de vocês, com muita disciplina, podem também fazer o mesmo para outras esferas. Bom, outra oportunidade a gente aprende como, tá? Tão bem, senhor, tá. Mas não vai ser com a Citana Natasha, fica a Citana... essa técnica. Não, a gente traz um deles para falar com a gente. O que você acha? Com esse. Será que tem algum que incorpora no cavalinho? Não incorpora, mas intui. Ah, eita, que legal. Daí a cigana Natasha pode incorporar um daí, ué? Já estou, senhor, fazendo ele esse. Que legal. Então, olha, vamos pro terceiro raio, então. Ah, antes do terceiro raio. No segundo raio é sabedoria que tratamos e iluminação. Então, iluminação já eu falei, senhor. É através da assimilação prática da sabedoria. Tá certo. Então, iluminação é o quê? A aquisição e aplicação do conhecimento da informação para os propósitos da sabedoria. Não é, se dá uma evolução. Tá certo. Tá, então, o terceiro raio é raio rosa. Amor e compaixão. No amor, como nós falávamos, não só o amor que vocês conhecem na Terra e que muitos agora já estão aprendendo a transitar, né, senhor? Graças a Deus. A elevar este amor para além dos níveis de apego. Graças a Deus. E falamos em compaixão, que significa ter aquele carinho, aquela doçura com todos os seus semelhantes. A generosidade, né, senhor? Entendi. É isso. Entendi. Olha. E então esse amor que a cigana falou, não pode... É como se eu lhe dou um copo de água, para ele vir puro, eu não posso ter segundas intenções. É, senhor. As intenções, elas podem ser boas ou ruins, certo? Sim. Então é difícil vocês fazerem alguma coisa sem uma intenção. Vocês colocam a intenção em tudo. Olha. Tá. Mas eu digo, sem apego, penso que no apego é a palavra mais correta. Porque o amor deve ser livre. Porque as pessoas não são propriedades umas das outras, como pensam que são muitas vezes. Nossa. Estar com alguém, compartilhando numa experiência amorosa... Não quer dizer que você é dono, certo? Eita, é certo. E não quer dizer que aquele amor seja só seu? Entendi. Então é necessário num relacionamento amoroso de pessoas de repente já casadas há algum tempo, abandonar os clichês ou necessidade de seguir... definições formatadas de vários séculos atrás, aonde esse é o principal serviço de vocês nos tempos de hoje, relacionado ao amor. Olha. É compreender que o amor deve ser livre. Veja bem, senhor, não estou falando de ser vergonhice, senhor. De achar que por isso pode estar assim, uma hora com um, outra hora com outro. Porque aí já vai ficar assim também, muita misturança de energia. Sim, procurou fora o que tinha dentro. O esse. Lhe digo assim. Trabalhar na libertação emocional, porque tanta coisa, tanto karma, senhor. Lhe digo pela minha própria experiência. Se cria através destes laços emocionais que ficam e ficam e ficam, né, senhor? Nossa. O período é de desapego desses laços e não de criação de novos laços. É de limpeza do karma e não de criação de novos karmas. Então vocês fazem muita besteira quando estão cegos de ciúme, de cobiça. Fazem muita besteira. E por isso nós trabalhamos a libertação do amor. Tá claro, senhor? Sim. Então... E num relacionamento de um casal, por exemplo, que está ouvindo as suas palavras, seria então permitir o outro a sua autenticidade e se permitir a autenticidade própria. Certo. Saber que cada ser tem o seu próprio caminho e que eles se cruzam por um tempo para aprendizados conjuntos e que este tempo provavelmente acabará. E que também, senhor, outros aprendizados podem surgir com outros seres ao mesmo tempo, sem precisar ficar enciumado. Não estou falando de ter relações simultâneas, certo? Não, claro, claro. Estou falando porque tem muito no casal que o ciúme impede que aquele ser dê os seus voos. E a individualidade é muito importante, porque o caminho da evolução, ele é de cada um. Vocês se unem temporariamente para aprendizados conjuntos e é isso. Natasha, o ciúme teria então raiz na insegurança pessoal de proporcionar a própria felicidade? Na insegurança, repete, senhor. Por exemplo, a pessoa, eu estou inseguro, que não vou ter amor suficiente na minha vida, então preciso segurar todo mundo e obrigá-los a dar toda a atenção só para mim, 100% do tempo. É o S. O senhor deve estar muito no calente para precisar disso, né? Que é isso, claro. Então, e essa pessoa que faz isso, então, às vezes ela canaliza esse buraco que ela mesma criou em seu coração através do ciúme querendo prender todo mundo? Esse. Entendi. Exatamente. Então, o caminho é enxergar isso que o senhor falou e começar a libertar um por um e deixar que estes seres, como pássaros, voem. Porque é bonito, né? Ver um passarinho voando, né? É, sim. Agora um passarinho na gaiola, senhor. Não combina. No coitadinho, não é? Coitadinho. Não, é parte da sua essência. Não. E todos os seres humanos nasceram livres e voltarão a ser livres um dia. Graças a Deus. É. Vamos pro raio branco. Raio branco? Purificação. Purificação. Ah, então. Então, é muito propício evocar, chamar, sintonizar com a luz branca para pedir a sua própria pureza em todas as dimensões. Me parece. E a pureza do que vocês quiserem também. Como? E a pureza do que vocês quiserem, por exemplo, é de um alimento que vocês acham que possa estar carregado energeticamente. Podem visualizar uma luz branca. É o senhor. Ah, sim. Então quer dizer que até nas pequenas coisas podemos aplicar. E a imaginação me parece uma ferramenta de magia sem limites. É, senhor. É muito forte. porque vocês criam isso de fato. Só não podem enxergar com os olhos da Terra, porque eles não têm a capacidade técnica de decodificar essas formas de onda. Ele é limitado, certo? Mas o terceiro olho já pode. O terceiro olho, ele é, na verdade, o órgão da imaginação. Olha, entendi. Nossa. Então, purificar seria, no caso, tornar puro, né? Limpar, senhor. Limpar. Agora, qual que é a diferença, vamos falar do sétimo raio, entre o quarto e o sétimo raio? Porque o quarto é purificação, o branco, e o violeta é transmutação. Certo. Na capacidade de entendimento de vocês, são muito semelhantes, certo? Tá. No entanto, a onda da luz violeta tem uma capacidade regeneradora, principalmente daquilo que é negativo para que se torne positivo ou neutro. Certo? Ah, sim, sim, certo. Tem muita ligação com o karma, com as experiências que vocês tiveram, que ficaram assim com uma sensação negativa. Na purificação, eu diria que seria mais suave. Tá certo. Claro. Purificação é tornar puro. Transmutar é só mudar de uma situação para outra. Ué, sim. Claro. Às vezes é simples e a gente não enxerga, né? Eita. Então vamos lá, vamos pro quinto raio, o raio verde, da cura e verdade. Esse é o segundo que vocês mais trabalham aí, né? No acordar. Da cura e verdade. Então, parece que estão interligadas, a cura e a verdade. Sempre. Uhum. Porque vocês só o alcançam na cura quando o enxergam na verdade. Claro. Nossa. Certo? Não tem como haver uma cura assim gratuita, espontânea, sem que vocês expandam suas consciências para enxergar aquilo que não estavam enxergando sobre vocês mesmos. Nossa. Então, sim, é totalmente ligado uma coisa à outra. No muito importante, eu vou fazer aqui uma fala relacionada ao raio verde da cura, que é neste momento, como a cura é muito necessária para toda a Terra, lhe digo, não a Terra como organismo próprio porque ela está curada, e sim para os filhos da Terra que estão habitando agora. Como ela é muito necessária, ela está favorecida nestes tempos. E quando vocês colocam uma intenção de cura, seja no que for, ela não só é atendida, como é irradiada para o alto e multiplicada vezes mil e atinge todos aqueles que necessitam. É como se fosse um grande plasma curador que sobe e desce. Meu Deus. E nós já usamos essas, entre aspas, tecnologias no passado, né? Na Terra. Já, senhor, já usaram muito. Ixi. Já usamos muito. E foi preciso, então, a supressão desse conhecimento para não fazer besteira. Não só para não fazer besteira, porque quando a intenção é de cura, ela já é uma intenção boa, não é, senhor? Sim, senhora. Então, vocês não faliam besteira por essa intenção. É. Claro. Mas vocês precisaram ficar, digamos assim, à própria sorte por um tempo, inconscientes destes dons, para que através da pura experiência material tivessem os aprendizados. Nossa. Como vocês chamam de reforma íntima. Graças a Deus. Assim, como? Através dos relacionamentos. Dos trabalhos de cada um. Ficaram a sós com essas experiências, sem recordar desses dons. No entanto, hoje eles não só estão reavivando, como estão potencializados. Não é lindo, senhores? Nossa, é maravilhoso isso aí. Eita. E a cura e a verdade, então, poderíamos dizer que estão relacionadas também no sentido de que quando a pessoa ela mente ou ela esconde dela e dos outros, é o perispírito que acumula aquilo e reflete no corpo em forma de falta de saúde. Ei, dos mais diversos desequilíbrios mentais, emocionais, físicos. Por isso a cura trabalha principalmente essas questões de adoecimento, desequilíbrios, que são reajustes que vocês precisam passar. Ô, Natasha, teve um filósofo americano de negócios que disse assim, convocou vários filósofos e ele era só, nem era filósofo, mas ele falou, eu vou falar para vocês o que mais causa distúrbio de toda sorte no ser humano. Daí eles falaram, ah, o que que é? Vamos ver se aqui é o sabido. Ele falou assim, fazer menos do que é capaz. Ei, senhores, la autossabotagem. Eita. Não é verdade, senhores? Sim, é verdade. Porque é a única coisa que consegue realmente desequilibrar vocês. Nossa. A autossabotagem, né? Porque se nós temos o poder e nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino, somos nós a corrigir aquilo que precisamos, né? O S. Tá bom. Então tá certo. Vamos para o raio rubi? Ei, salve o Mestre Jesus! Graças a Deus, é da paz e serviço crístico. Ei, senhor. Ei, isso, as palavras são bem claras nesse raio, né, senhor? Na verdade, ele é muito bom para harmonização, tranquilidade. Para quem quer, assim, se submeter completamente à vontade divina. Se colocar à disposição do serviço crístico. É muito bom esse raio. Certa vez... Né, senhor? A bondade, a caridade. Fora da caridade não há salvação, senhor. Sim. Salve o espírito da verdade. Salve. Então, Natasha... Serviço crístico, muitas vezes, confundimos com enfiar nos outros o que não estão preparados para receber. É o que se confunde, né, senhor? Então, mas não deveria. Sim, porque não. O Cristo nunca lhe julgou, certo? Tá certo. Nunca lhe se colocou acima de ninguém. Se amou a todos de irmãos. Isso é o serviço crístico. Nossa. É olhar no nosso Mestre Jesus como no grande exemplo. Claro. Aqui nós gostamos de fazer uma pergunta. O que Jesus faria nesta situação? Pois assim saberemos qual seria a forma mais amorosa. Poderíamos seguir este exemplo, mas na maioria as pessoas dizem, eu não sou Cristo, eu não sou perfeito. Não, Lu é, mas todos estamos aqui para caminhar a esta perfeição. E ele foi um exemplo. Lu foi. Que é para seguir, né? Não para dizer, olha, ele é o exemplo, mas ele era perfeito. Então não é assim. Então daí não seria exemplo, né? Tem muita gente que gosta de venerar os santos, mas não segue o seu exemplo. Não, isso. É assim mesmo. Porque quase todos os santos abandonaram tudo o que tinham para viver o serviço crístico. Meu Deus. E abandonar não é jogar fora o que conquistou materialmente, mas abandonar esse apego, né? É o saber que aqueles bens materiais estão só a serviço, estão emprestados para que vocês tenham a condição de servir. Nossa, puxa vida. Por isso nós, titanos, Nós que temos esta vibração e fazemos a celebração desta cultura, também gostamos da abundância, da fatula. Sabemos que isto é importante para a nutrição energética do ser. Porque se não fizéssemos os nossos serviços em troca das patacas, que são as moedas, nós não teríamos condições de ser livres. Não teríamos condições de viver em contato com a natureza do jeito que nós gostamos. Sim. Tá certo. Então saibam que os bens materiais estão a serviço do que vocês vieram fazer aqui. E ter ou não ter esses bens também está ligado a isso. Não. Muitas das vezes, a riqueza vem como prova, né, senhor? Realmente. Então, tá tudo bem. Você vai ter um monte de matéria para ver o que vai fazer com isso. Nossa. Quem vai ou se tornar senhor? Contrário, de né, quem? Senhor? Ou você vai vir sem o nada para ver como vai se virar? Uhum. É, para definir ali naquela situação quem vai ser senhor de quem. Salve. Salve o povo cigano. Salve todo o povo cigano. Tá certo, então. Olha, cigana Natasha, eu quero agradecer de coração a sua vinda aqui para nos passar tanto conhecimento tão bom, tão necessário nesse momento de transição da Terra, viu? Ei, senhor, eu que lhe faço lhe agradecido por este serviço lindo que o senhor assumiu. Graças a Deus. E está levando tanto o esclarecimento, tanto paz, os encarnados, quanto para nós que estamos no plano espiritual. Puxa. Somos muito gratos e estaremos sempre ancorando o seu trabalho com muita energia. Graças a Deus. Que o senhor tenha coragem de persistir sempre. Sempre. E tenha também coragem de se libertar dos seus apegos. Vou sim. Tá bem, senhor? Sim, pode deixar. Já está anotado e trabalharei constantemente, incansavelmente, para que isso se torne realidade. Que formosura! Eu faço-lhe assim, os votos de que esta nossa conversa segue muito amorosamente a cada um destes ouvintes. Sim. E que todos possam ser abençoados pela energia do povo citano, que é um povo que traz muita proteção, muita intuição para todos vocês aqui na Terra. E que também celebramos principalmente a liberdade, a alegria e o amor. Deus salve! Viva! Viva! Graças a Deus! Eita! Tá bom então, querida. Olha, um abraço espiritual aí no seu coração. Um obrigado a todos que estão aí nos auxiliando e ancorando. E que Deus continue nos abençoando com tantas entidades maravilhosas quanto as que já vieram, viu? E assim é, senhor. Graças a Deus. Então, Natasha, antes da senhorita partir para o mundo espiritual, conta pra gente qual que é a programação aí para agora, para onde que vai, para o trabalho de sempre, né? Para a rotina. É, pro trabalho de sempre, vou ficar por aqui, porque meus cavalinhos têm a pometia para fazer, uhum. E tenho muito luz de mão para pegar pelo baço, dentro do serviço aquele que nós já conversou hoje. Sim, sim, encaminhar os interplanetários. E encaminhar cada um conforme a sua necessidade. Suas necessidades. E também orientar, aconselhar aqueles que ainda estão em situações viciosas. Maravilha. Então dá uma mensagem final para quem está ouvindo aqui e quer entender essa essência cigana de liberdade e paz serviço crístico. Ludigo que busquem amar profundamente essa experiência que vocês estão tendo aqui na Terra, pois ela é tão efêmera e tão passageira, mas muito rica em aprendizados. O aprendizado em conexão com a energia da Terra, ele é o mais sagrado, mais completo e mais profundo de todos. Que vocês agradeçam todos os dias a energia planetária que está em todas as coisas. E saibam que a natureza tem todas as lições que vocês precisam aprender. Aprendam com cada planta, com cada chuva, com cada dia, com cada noite. Principalmente, lembrem que o sol dá vida a tudo, então ele pode alimentar também o espírito de vocês, e que a lua também reflete essa luz do sol de forma muito intensa, e a partir dos seus ciclos, vocês podem também orientar suas vidas de uma forma mais natural. O salve! Salve, povo cigano! Ei, graças salve, senhor! Vou fazer o subido, então! Graças a Deus! Muito obrigado, Natasha! Eu que lhe faço um agradecido e também agradeço a todo o bando de ciganos que estava aqui comigo ancorando essa conversa. Ei, o salve! Ei, viva! Salve! Pois o baú para eu subir, senhor. Eita. Que a rainha citando ele, todos os seres encantados estejam sempre guiando e orientando o caminho de vocês. Eu conheci todas as rosas que nascem nos mais lindos jardins. Não teria a magia do perfume que você transmite em mim, ó cigana. Ó cigana, com sua saia rodada enfeitada de várias cores, trazendo seus mistérios que uma rainha possui, com todos seus esplendores, seu bonito, seu bonito. Oi, Jefferson. Graças a Deus, como é que vai? Super bem. Como você está se sentindo? Cansada, natural? Não tô cansada, tô um pouco emocionada, assim, vou te dizer que essa conversa mexeu profundamente comigo. Nossa, que maravilha. É. Espero que toque as pessoas todas de uma maneira positiva e saudável também, viu? Que assim seja e que tu possa continuar esse teu serviço lindo aí, falando com esses seres maravilhosos, com tantas experiências e conhecimentos para nos transmitir. Graças a Deus. Muito obrigado e até a próxima, viu? É. Tchau. Tchau. Thank you.